caso 4207, coordene com a equipe de solo após passagem do Airbus da TAM, a cauda autorizada, chame o táxi. É, depois do TAM, 4207, inicia. Papapá, Eco Lima Oscar, prossiga. Tango Vitor Índio Juliette, decolou as 1-5, na proa do farol de Itapuã, controle 1208. 1208, na proa do farol de Itapuã, Olimpo 06, decolou as 1-5, curve à esquerda, 1.500 pés, reporte pronto para girar base, pistão 1-0. Esquerda, 1.500 pés, reportará pronto, Olimpo 06. Curva pela esquerda. Para a esquerda, Olimpo 06. Para Tango Vitorinho e Juliette, meu nome é o pai, o corredor é Cé. Reporte no Travessa Fora da Barra. Travessa Fora da Barra, Tango, em Gabriel, prossiga. Salvador, bom dia, Alta 3191, considera 910 pronto. Tan 3191, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, Ventura 40 graus 099. Autorizado alinhar e decolar 1-0, Tan 3191. Meu tango em dia breve, não recebo nem modo alfa nem carga. Confirma a chamada 0137. Olimpos 06, solicitam 360 pela direita. Olimpo 06, autorizado 360 pela sua direita, reporte ingressando perna do vento, setor norte. Reportará ingressando na perna do vento, setor norte, Olimpo 06. Tan 3191, decola ao 09, controle Salvador 1208. Controle Salvador 208, Tan 3191, boa tarde. Bom voo. Autonomia 3:30, altero na Barão. Azul 4207, autorizado táxi para ponto de espera costuma 0, via táxi para Índia, no ponto de espera chame torre 1-11-95, ajuste no 097, bom voo. 097 em Índia, 295, no ponto de espera, azul 4207, bom dia. Bom dia. Nono, inicialmente autorizado por Adelida. Autorizado Leda, tá 3191 no grau. Batango, Vitorinho de Juliette, atente para tráfego seguindo o rumo oposto, um Robson 44, mantendo 500 pés. Sim, o Tami de Abravo, está batendo o Pantera, estou aprovado em Rimar, estou mantendo 500 pés, no terreno alocado 0137. Batango de Abravo, sim, reporte visual colocado de pouso. tá na visão, Tango Bravo. Olha, tá com máscara, visão atenção pra 3 mil. Serra Gostosa, ok? O Serra Gostosa gostaria de atenção pra 3 mil para treinamento. 207, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Alinhar e decolar, no 4207. Tá, negativo, 3 mil pés, mantendo meu pés. Ciência, assim que for possível, atenção para 3 mil pés, o Serra Golfiota, que ele está no bar. Pronto, copo. Passando o Kilo Romeo Oscar, autorizado para Morro de São Paulo, via corredor Axel, no 1000 pés de altitude, decolagem pista 1-7, curva direita após decolagem. Aciona 0153 e frequência do controle Salvador 120 decimal 8. Reporte perna do vento, setor norte. Reportará a gente recepcionar a perna do vento, setor norte. Azul 4207, informa que não foi autorizado pelo controle de Salvador. Decolagem autorizada, vento 1-0 graus, 1-0, né? Vento autorizado a decolagem, obrigado. 4207. 094. Papadão, Kilo Romeo, acho que copiou a autorização. Kilo Romeo Oscar correto, confirme o pátio, POB, autonomia. Zero três. 107, copiado. Relacionamento táxi decolagem, chame a torre 1-8-95, ajuste no 097, um bom voo, Kilo Romeo Oscar. Posição. Informa um P3 da Força Aérea na perna do vento setor norte a 1.500 pés, não interfere com a sua aproximação. Vento P3 vai trazer por conta de risco, estando dobrado. Informa helicóptero a 500 pés, estou seguindo para enrimar à sua direita. 06, ciente, não, tá com ele no visual agora. Pronto para gerar base, 06. Polícia 06, autorizado a gerar base, reporte final da 1-0. Da base, portaria na final, 06. Azul 4207, decola os 23, controle Salvador 1208. 208, 4207. 2000. Controle Salvador 4207, azul. Tabalapa, Eco Lima Oscar, acione código 0120. 0120, é de volta. 4207. 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da ESA para nível 320. Via 320, 4207. O clima de suposição acionando o código 0220. 0220, Elka. A Eco Lima Oscar, faz acesso em transponder, não recebo o modo alfa nem tarde. Negativo, toque arremetida. Sim. Estou autorizado o toque arremetida, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 099. Pessoa do nacional, bastante trabalho, autorizado o toque arremetida, pista 1-0-0. Olá, altura que você está, 0 para estar recebendo. Clima Oscar, confirme base de manutenção. Senhora. Confirme a base de manutenção. Aracaju. Zero três dois zero, autonomia, eu quero na Recife. Sim. que eles estão vindo de Abravo. Ponte espera chame torre 198 decimal 95, ajuste na 097, um bom voo. Civitax, a ponte espera da 90, via parte Índia, ponte espera 1895, ajuste na 0, 17, um bom dia, o gol 094. Oi, boa tarde, é o Eco Lima Oscar, para cruzamento. Papapá, Eco Lima Oscar, reporte farol de Itapuã, QNH. Oi, farol, farol, Eco Lima Oscar. Papá, Eco Lima Oscar, reporte farol de Itapuã. Oi, farol, farol de Itapuã, Eco Lima Oscar. Terra Golfe Oscar, livre estação para 3 no país. Hoje, Salvador 1097. 1097, livre estação para 3 no país. Ô, Salvador, você é 3191? A 3191, prossiga. Por gentileza, seria possível coordenarmos com o centro do Recife, Prodidog, senhora? 3191, submantenha nível 340, na presença no centro Recife, na frequência 128.35, alternando 125.1. Ok, 340-2835, alternando 251, tá, 3191, bom dia. 3 Azul 4207, possível para o Edmótica? Azul 4207, agora. Bom dia, Hugo, 014-10. Uno 094, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Ali mantém o gol 1-0-1-4. Itapuã, Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar, aguarde, autorizado o cruzamento da pista 3-5, aguarde o cruzar para o cruzamento da sinal da 2-8, ok? Eco Lima Oscar. Gente, aguardando o Eco Lima Oscar. Olimpo 06, tocou e remeteu aos 27, suba para 1500 pés, reposte através norte da torre. Esquerda 1500, passando através norte, 06. Luna 094, autorizado de colagem, vento 120 graus, 099. Iniciando 90, com 094. Papapá, Eco Lima Oscar, confirme o tipo de equipamento. Romeu 44. Sim. Através do Norte, Olimpo 06. Olimpo 06, confirma intenções. Permanente, vai realizar toque remetido, são 10 toques remetidos. Ciente, Olimpo 06, reporte final da 1-0. Reporte final da 1-0, Olimpo 06. Uno 094, decola os 29, controle Salvador 1208. 208, bom dia, obrigado. Olha, desculpa, só 30 segundos para cruzamento das limões. 1-0-9-4, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível 370. vindo via Móvel 370, Gol 1094. Gente, está autorizado. Azul 4207, estamos no centro Recife, na frequência 128.35, a perna 125.1. 235351, 4207. Na proa de buraquinho, chamei o controle 1208, Equilimão. Na proa, chamou o controle 1208, Equilimão. Para final 00, baixar travado, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado toque remetida, vento 130 graus 089. Autorizado toque remetida, Olimpo 06. Olimpo 06, informo um helicóptero, um Romeu 44, no indo prosseguindo para o litoral norte, 500 pés. Olimpo 06. Posso estar mantendo negativo o modo de carro? Mantendo 400 pés do Eco Lima Oscar. Eco Lima Oscar, confirme estimado para ingresso na terminal e o estimado de pouso. Estimado no 4 ou no 7, o Eco Lima Oscar na terminal. Para pouso estimas 1510. Pede ingresso na terminal 1417, estimado de pouso 1510, Eco Lima 8. Firmo. Atrasou o quilo, achando a identificação. Papai tem 1 quilo, Romeu Oscar, prossiga. Aciane, chame para o táxi, quilo Romeu Oscar. Olimpo 06, eu tô com RMTEUS 33, suba para 1500 pés, curva esquerda, reporte pronto para girar base da pista 1-0. Suba para 1500, para dar pronto para girar base 1-0, Olimpo 06. Na 6200, a sua identificação, eu sabia chegar da Mari para nível 080, o ajuste na 096. 080, na 6200, mantém postura chegada. 295, informação Índia, prepara a saída da Éole da Morte, vá guarde, cópia um minuto. Padre, bom dia, Gol 1556, informação Índia, autorização Galeão. Olimpo 06, reporte pronto para girar a base. Será pronto para girar a base. Toma 094, estima sempre Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, 2.5.45, boa tarde. 0.089, autorizado o toque remetido. Autorizado, base, toque remetido, pista 0, limpo 06, aquele de pouso baixado, é travado. Então, 3895, copia? Pronto, siga. Autorizado para Guarulhos, via pêndulo 10, Cubá, via pêndulo 16, pós conforme plano de voo, nível 340. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita, pós decolagem, pistão 10. Transponder 5133, frequência do controle Salvador, 120.8. Então, 3895 correto, portão 9, chama pronto, pushback, funcionamento. Gol no 556, copia? Tá pronto, 556. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, curva direita, após decolagem, pistão 10. Transponder 5134, frequência do controle Salvador, 120.8. 360, via rota Galeão. Fala 10, curva direita da Éole da Irumi, 5134, transponder, controle 208, gol 1556. Gol 1556, correto, portão 4, chame branco para o SPEC, assinamento. Camarada, 556. Azul 954, não copia? Escuta pronta, 54. Autorizado para Belo Horizonte, via Golf 677, após conforme plano de voo, nível 160. Perfil de saída coral, curva direita, após decolagem, pistão 10. Transponder 5114, frequência do controle Salvador, 120.8. Gente, aprovado Belo Horizonte, 160, Golf 677, saída coral, curvando à direita, 5114, transponder, controle Salvador, 120.8, 954. Caso 9541 correto, pátio 3, chame para o pushback, funcionamento. Chamará, 9541 para pátio 3, ok? Número Oscar, autorizado táxi, reporte na Papa. Olho Serra Golfe Oscar para o reporte. Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, reporte ingressão do... Direto corredor Interlagos, reporte Visual Cusada. Interlagos, reporte Visual Cusada, Serra Golfe Oscar. Lima Oscar, reporte 2-0-1, Salvador. Marcará 2-7-1, Salvador. Eco Lima Oscar, reporte 2-0-1, Salvador. Marcará 2-0-1. Bom dia, 4020 para 1070. 4082, a sua identificação. Via chegada mar para nível 100, pós destino 016, reduzir velocidade para 2509. Via até 100, reduzir para 2509. 200, confirma indicada. 2509, 209. retorno 1162, reduza para 2309. Reduzindo 1162, 2309. No corredor Interlagos, a 1000 pés, Charlie 150. Cruzando bem, paciente do tráfego, cabelo do TQS, está com curva na esquerda, 1500, suportando através do norte, 06. Torre Salvador, o Papa Romeu, Sierra. Papa Romeu, Sierra, Golf Oscar, reporte no CEASA, o QNH1016, informa o P3 da Força Aérea a 1.500 pés no circuito de tráfego setor norte. Sim, e o Sierra Golf, se possível, eu gostaria de coordenar um CGL na 1.7. Sim, Sierra Golf Oscar. Tango Oscar Golf Kilo, desça para 4 mil pés, com ajuste na 0 na meia. Na 6200, após Mari, voa Sierra Vitor 366. Após Mari, Brody, Sierra Vitor 366. Sierra 6200, desça para 4 mil pés, com ajuste na 0 na meia. 4.096, 6200. Tango Oscar Golf Kilo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 050, o limite radial 270, Salvador. Emitido pistão 1-0, vento 1-1-0 grau 099. Obrigado, toque emitido pistão 1-0, baixar travado de plano. Reportar, considerando pouso 1-5-1-0 para taxa livre da presente. Sou 1162, após Mário, voa servidor 366 e descida para o nível 050. A gente estava adorando a 096. Após Mário, servidor 366, descendo 5000, ajuste 1096, gol 1162. Sou 4082, desço para nível 060. Salvador, bom dia, Santo 3745. 3745, informação Índia, copia Congonhas 360. Copia, presença Índia, Santo 3745. Santo 3745, autorizado para Congonhas, ver a rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5136, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, ver a rota do plano, nível 360. Decola da AEL, Leda, Motiva, com curva direita, 5136, transponder, controle 1208. São 3745, correto. Reporte para o pushback, treinamento. Reportará, são 3745. 082, após Mário, voa ser revista 366, reduza para 2309. Reportará, Telefone é 6200, 2 para 2500, PES, registrado 9096, autorizada RINAV, reporte passando para a revista 366. 2500, reportagem utilizada, 6200. 1137, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Recife, 370, abertura, passagem, decola, dá 10, primeiro por esquerda, na Puca, São Caixa. 4.1016, vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas, Alfa 320, passando 3.500, faz descida para 2.500. Gente, 1.062. Controle de Salvador, muito bom dia, Olimpo 06. Olimpo 06, contato radar Nicolás, e mantenha a proa de decolagem aguardando vetoração. Na proa, autorizada a subida até 4.000, aguardando a vetoração. Olimpo 06, sobre a direção curva direita, proa 190. Direita 190, 06. O 06, o limite 15 milhas dessa proa. 15 milhas dessa proa. Serra Golf Oscar, autorizado o toque admitida da pista 17, vento 1, 10 graus, 07 mais. Autorizado o toque arremete na 17, Serra Golf Oscar. 5 aguarde para início, puxa a nave da companhia finalizando no 09, assim que a mesma liberar o setor da cauda será autorizado. 7374. Salvador, voo no 556, pushback acionamento, 24. 3295 para início de ataque, 223 a bordo, com 3 horas de alterno da linha. Então 3895, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão no 0, via parte 1 no táxi Índia, ponto de espera chame torre em 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no meio, agora um bom voo. Táxi Índia 1895, obrigado. Voo no 556, aguarde para início do push, o número 2 na solicitação, na minha escuta, aguardando por gentileza. Guarda. 1-1-8-95. Joia. Sabatango, Oscar Golf Kilo. Confirme, procedimento que liberar. A intenção vai ser mudança de regras, posição 17, ok? Se puder recorrer para 17, já será. Não, não. Tocando e arremetendo na 1-7 agora. Tá legal, bom posto pra ele aí. Obrigada. Autorizado para zero a nave, acompanhe passar a causa, está 3745. O 156 poderia iniciar reposicionando a aeronave no compacto 2 para passagem da aeronave da TAR? Afirma, voo no 556, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da TAR, causa autorizado, chame o TAR. Quer chamar? Limpo 06, curva direita proa 290, limite 25 milhas da proa. Direita 290, limitado por 5 milhas da proa. Limpo 06, curva Oceana 6200, pouso autorizado, pista 1-0, Ventuna 50 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, Oceana. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, estou com o RMT 50, suba para mil pés, reporte no farol de Itapuã. Moro mil pés, reporta no farol de Itapuã, Serra Golf Oscar. 300. Direita 300. Tipo 06, confirme quantos procedimentos a MDB Zulu irá pegar? Já foi, sim. Tenta visual da mudança, 12 quilos. 10 para a visão para a mata. Mantenha o ponto de espera, o TAN 3895. Mantenha o ponto de espera, 3895. 0065 de proa, Golf Kilo. O Echo da Fox confirmando, seria o Papadão Kilo Romeo Oscar em CHG, confirma? Gente, Morro de São Paulo autorizado, nome o PES, decolagem pistão na 7, curva direita via corredor Axé. Responde 01122, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Serra Golf Oscar, quando no farol de Itapuã, programa espera aguardando instruções para o cruzamento do, da final da 1-0, ok? Gente, o Serra Golf Oscar espera curvas pela esquerda no farol de Itapuã. Afirmo. Azul 4082, chame torre na frequência 118.95. 0, à sua direita, mantendo espera farol de Itapuã, a 1.010, não interfere com a aproximação. Sua ponte espera pistão 0 via taxa Índia, ponte espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. B16, 10, direita Índia, 295, bom dia, sempre comente. Bom dia. Paulo, Xanhar 6200, liberando o Sá Juliette. Chanel 6200, táxi via Alfa, reporte antes da taxa de Juliette para André. Via Alfa, até ali a viatura da entrada. Afirmo, será solicitado para que as mesmas se afastem devido a uma manutenção. Inicialmente mantém então antes da taxa de Aquila, aguardando instruções do Chanel 6200. Aqui agora a instrução sua ou do Paulo Mendes? Vamos só checar com a mesma se a Taxi Alfa está totalmente praticada. Só um instante para a gente ver. O 4082, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. QNH 10 no meio. Aguarda. Aguarda 340 galhão. S45, táxi autorizado para ponto de espera pistão 0, via pátio no táxi Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. 0 no meio autorizado, pátio Índia, no ponto de espera 18 3, 4. Chanel 6200, siga a viatura follow minha frente e reporte antes da táxi Juliette. Tá legal, o que tem ali, é um buraco? Afirma um buraco próximo à táxi. Tá legal, vamos seguir. 62, Azul 4082, informa o tráfego a 800 pés à sua direita, não interfere com a aproximação, Charlie 150. Azul 4082, pouso autorizado pista 1-0, Ventuna 30 graus 089. Livre pouso na 1-0, Azul 4082. 2, Lebron na sua escuta. Lebron 162, táxi via Alfa. Próximo ataque táxi Kilo, siga a viatura Follow Me, devido a um buraco próximo a táxi Eco e reporte antes da táxi Juliette. Alfa Kilo, segue a viatura, reporte antes da Juliette, número 62. agora, foi transferido, está agora a 7 milhas. Pode evoluir para o sinal 17? Afirmo, do presente autorizado ingresso final da 1 a 7, reporte vertical de Enrimar, QNH 1096, o Oscar Golf. E, Lucente, qual o vento agora, amigo, por favor? 140 graus 099. Reportará Enrimar, Golf. Terra Golf Oscar, ao completar o 360, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte base, reporte perna do vento para pista 1-7, aguardando para girar para. Gente, o Terra Golf Oscar informa a pouso final 1-7. Final da 1-0, já será liberado com distância. Ok, obrigado. Sonar 6200, dê passagem à aeronave da TAM, após proceder a Juliette, portão 08. O TAM passa, a gente vai pro 08, 6200. 6210, o ajuste na 06. 6210. 30, mais 3 minutinhos para a cópia, por gentileza. Visitarão no 509, Olimpo 06. 4082, o solo ao 57, ao Libra 1219. Acertando a final da 17, 36, Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, pouso autorizado pista 1-7, vento 140 graus 099. Kilo, 5 por 2. TAM 3895, agora autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-40 graus 089. 0-0, Eco Delta Fox, se mantém a posição, agora espera o teste. 3216, aguarda. Olimpo 06, 136 milhas oeste de Salvador. Essa é uma navegação na proa de Duna. A proa de Duna, cuidado. Olimpo 06, autorizado, sinal do procedimento MDB Zulu para pista 1-0, reposto estabilizado. Base, o Serra Golfiosa. Para nível 050, o ajuste na 06. A 3216, negativo, mantém a temperatura. 3745, ponto de espera 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, tá 3745. Tá na frente. A 3216, prossiga. Essa comunicação operacional vai precisar fazer um projeto convencional, como ele vai estar fora. 3296, ciente, está autorizado voar na proa de TAP da presença após o TAP voa Duna. TAP, TAP Duna, MDB Zulu, Oscar Golf Kilo, solo ao 59, livre à direita, passe. Israel para nível 340. Livre ascensão, nível 340, a possibilidade de voarmos para ela, senhorita? A 3895, autorizado, vá da ela. Da ela, da presente, 3895. Serra Golf Oscar, pouso autorizado, pista 1-0, vento, corrijo, pista 1-7, vento 1-30 graus, 1-0, nós, Serra Golf Oscar. Livre pouso na 1-7, Serra Golf Oscar. Papatão Gueco Delta Fox autorizado o táxi, observando o ingresso da aeronave no PAT 5. Reporte ponto de espera da Papa. Delta Fox copiou a torre. Tanto 120 graus 099. Leve decolagem, 1-5-5-6. 5 Delta Fox, autorizando o táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Padrão Romeu Golfo Vista, 130 Monte Pro VR, reporte para descida. Na 3895, sube e mantenha nível 320. Segura ascensão 320, restrita 3895. Sim. Rumo 790, com 144 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, treinando na cena para o táxi. Rumo 790, táxi autorizado para o ponto de espera Cristiano 0 via Texas Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Autorizado via Índia, ponto de espera dono 0, torre 1895, bom dia. Ingresso na 197, reporte linha de Tron. 320, seria possível a senhora coordenar a Barros Monte, vai à direita? Na 3895, aguarde. Na 6, escuta, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, agora no 556. Voo no 556, contato radar de colagem, sua via CDDE para nível 360. Sente, sobe ao 360, na DAEL, intenções de voar Leda, quanto possível. Voo 1-5-5-6, autorizado voar DAEL. DAEL, 556. No 05, Aerostar, copiado. Autorizado para Serra November, Tango, Foxtrot, via rota do plano de voo, inicialmente restrito a 1 mil pés, no corredor axé, até a liberação do controle para ascensão ao nível 1-05. Transponder 5167, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. O Romeu Vitor até autorizado lá na Proa de Paripe, descida para o nome 500 pés, o ajuste em Salvador 1-0 no meio. Dado para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Meia, ciente, suba para 4.000 pés, controle 1208. Para 4.000 na recolagem, chama o controle 208. Papatango Eco Delta Fox, autorizado decolagem pista 1-7, ventuna 30 grau 08, nós. 3745, autorizado alinhar e manter pista 1-0. E manter 1-0, seu 3745. Controle Salvador Olimpo 06. Proa, aguarde de veteração. Para a terra proa, subindo para 4.000, aguardando veteração. Opa, Romeu Eco, November Juliette para Porto Seguro. Me confirme o passo que encontra-se a pista que decola. Tente, um minuto para a cópia, por gentileza, Eco November Juliette. Papatango Eco Delta Fox decola ao 05 na proa de Farol de Itapuã, controle 1208. 208, para o regresso. Delta Fox, Fox, como é que vai ver? 1208. Delta Fox. Eco Delta Fox, controle 1208. Faz impacto, desce para 2500 pés. Considere, desce para 2000 pés ou a gente instalador 1016. 1016 agora, 2000 pés, está 3216 agora. O 1790, autorizado em linha, pista 1-0. Alinhar 1-0, gol 1-7-9-0. Alinhar e manter o gol 1-7-9-0. Mantém. Papa Romeu, Eco, Novembro, Juliette, apenas confirmando o corredor Axé, após corredor Caixa Prego. E no pátio 5, para acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, para acionamento táxi. Decola 07, acione 5136, controle Salvador 1208. 5136, controle 1208, 3745, obrigado. A 3895, chame sempre Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Papa Romeu Eco, Novembro Juliette, prossiga. Acione, chame para o táxi, Eco, Novembro Juliette, confirme o POB e autonomia. POB, da porta, autonomia 0500, vai tomar. Sim, Eco, Novembro Juliette. Salvador, bom dia, tá 3745, passando 2000 pés na DAEL. Tá 3745, contato radar na decolagem, suba via saída DAEL para nível 360. Via DAEL, sobe para o 360, tá 3745. Autoriza a Leda, não? 3745, autorizado a Leda. Direto Leda, tá 3745. Desde 2016, autorizado o sinal do procedimento MDB Zulu para pista 1-0 e meu posto estabilizado. É importante estabilizar o sinal do Zulu da 1-0, grande. O 1790, decola 09, controle Salvador, 1208. 208, bom dia, gol, 1790. Controle Salvador, bom dia, gol 1790, 1300, Pucajão. O 1790, contato radar na decolagem, após 10 mil pés, direto Jamo, subida para 370. 3 mil Jamo. Para o 370, gol 1790. Papa Romeu Fox Sierra Vitor, autorizado o táxi como número 2, vai seguir o PEAT 28 Alfa, também no PAT 5, iniciando o táxi. Reporte como número 2, ponto de espera da Papa. 970, Limpo 5 milhas, Olimpo 06. Olimpo 06, tráfego na posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sudeste, Papa Alfa 34, passando 2.500 pés e descida para 9.500. Para 2.500, tráfego de pés. Controle o Eco Delta Fox, passa lá através da hora baixa, eu quero ver se é. Patrão Eco Delta Fox, não atrasa o conhecimento do controle, reportar a frequência livre da presente. Localizaria 2.500, controle direto de Eco. Para Juno 4, nomeia. O permanece a perfil de saída coral, transponder 51 no 4. Reporte quando pronto para acionamento. Ok, grato. Sou Salvador, azul 2725, nível 160, estou de bom, suficiente da Índia. Azul 2725, qual é a sua identificação? Romeu, Golfo e Vitor, distância para 3 no país, logística 096, reposta para mudança de regra. Presente, claro, presente, quando tem condições individuais, qual é a rodada de regra de voo? Romeu, Golfo e Vitor. Padrão, Romeu, Golfo e Vitor, plano IFR cancelado 1412, distância para 1.500 pés, logística 096. 1.500 pés, 1.096, ajuste, Romeu, Golfo e Vitor. Estabilizado, final do MDB Zulu, até 3206. A 3216, você meteu aí na frequência 198, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Olimpo 06, desça para 2 no pés, ou ajuste na 096. Para 2 no pés, 06. Torre, está 3, 2 no meia, boa. Na 3-2 no meia, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Quem negar na 0 na meia. 0 no meia, na sua escuta. 3745. Na 3745, aguarde. Ponto de espera da papá. O 2725, contato radar 57 milhas na Oeste de Salvador. Mantenha a brilha de voo para interceptar a chegada e reporte da agressiva. 7, reportará, 2725. Vou contar para o meu estradão. Abatango Romeu Vitor Hotel, semi-torre na frequência 198, decimal 95. 7895, trato para lá. Olimpo 06, curva esquerda, proa 200. 200. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papatango, Romeu Vitor Hotel. Papatango, Romeu Vitor Hotel, autorizado o final da 1-7, reporte vertical de Enrimar. Quem negar 1-0, no meio. Vai, Marcão, Romeu Vitor Hotel. 745, chame o centro recife na frequência 1-2-2, decimal 3-5, alterna 1-2-5, decimal 1. 2235, 2251. Papá, Tango, Romeu, Vitor Hotel, confirme após o pouso, Pátio. Hangar da base. Sim. Romeu, você Vitor, mantém o setor agora, prefere de comunicação. Papel. Papa Romeu Eco, Novembro e Juliette, e o Papa Romeu Fox Serra Vitor vão aguardar pela decolagem devido à aeronave com prioridade com enfermo a bordo na final da 1-7. A 790, chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85, 2.545, voo no 790.